милости recebemos, Jesus, pois entre nós vieste habitar. Ó, revela-nos tua glória, pois és graça e verdade, que assim ao mundo anunciaremos por nossa vida tua verdade, pois és graça e verdade, e assim ao mundo anunciaremos por nossa vida.